Ei, vou pedir a Ngana Zambi pra dar um pouco de seu, porque o sol também é meu, porque o sol também é meu. Vou pedir a Ngana Zambi pra dar um pouco de seu, porque o sol também é meu, porque o sol também é meu. Ngana Zambi, deixa só brilhar, deixa só brilhar, deixa só brilhar. Ngana Zambi, deixa só brilhar, deixa só brilhar, deixa só brilhar. Ngana Zambi. Dona Amélia acorda cedo, acorda o Pedro atrasado como sempre. Resto dos netos vem da rua cheio de sede. Panela ferve na coluna, marra bente. O papá passou a volta e deste um teto. Mamã no bulo, tu deste afeto. Eu sou teu filho, não sou teu neto. Cheiras a África, teu cheiro é belo, minha vovó, ué. Canimambu, ué. Canimambu, ué. Contigo vou sempre. Sei que me guardas desde dentro do ventre. Deste um mundum para cantar e foi frente. Obrigado por teres-me abençoado. És a estrela cadente que eu sempre que olho e vi no sky. Nos dias frios foste o meu far. Graças a ti que eu tenho a salar. Quando só brilhas tu abençoar. Acreditei que não ia ser para sempre igual. E se tu escreveu algo para mim, eu fui atrás até o final para ver o sol brilhar e o seu deixar de estar nublado. Para que o brilho de uma estrela iluminasse o meu blago. Deixa só orgulhar, deixa só orgulhar, deixa só orgulhar. Ngana Zambi, a mamã nunca mais foi. Ela quer saber as notícias da terra. Ela ouviu dizer que agora esses novos netos da paixão, os filhos da guerra. Ngana Zambi, verdade divina, promessas do novo mundo. Ngana Zambi, a esperança que ficou quando eles nos levaram tudo. Ngana Zambi, Ngana Zambi, Ngana Zambi, Ngana Zambi. Pedir a Ngana Zambi pra dar um pouco de seu. O sol também é meu, o sol também é meu. Vou pedir a Ngana Zambi pra dar um pouco de seu. Porque o sol também é meu, o sol também é meu.